Sabe? Eu não, sei lá, eu perco a vontade. Perco a vontade de fazer. E o que é foda, porque. Porque. Caralho, cara, eu não acredito, velho. Cara, eu. Ah, não, eu não acredito, velho. Que filha da puta, maluco. Nossa, que arrom... que arrombada, cara. Cara, vocês não vão acreditar, velho. Que filha da puta, maluco. Uma lagartixa acabou de cagar em mim, velho. Você me... Olha isso, velho. Que arrombada, acabou de cagar em mim, mano. Nossa, que filha da puta. Agora ela sumiu, agora ela foi pra cima do telhado da viga ali, arrombada. Cagou em mim, vazou, maluco. Caralho, que filha da puta, velho. Nossa, deixa eu lavar minha mão. Caralho. Ah, não acredito, velho. Não acredito. Sabe, eu já tô aqui frustrado porque eu não consigo gravar nada. E vem essa porra, essa lagartixa caga em mim, velho. Cara. Puta merda, mano. É, as definições de azarado foram atualizadas, velho. Nossa, primeira vez na minha vida a lagartixa caga em mim, velho. Agora ela sumiu, foi pra cima da viga aqui. Nossa, cara, que filha da puta. Por que não foi cagar em outro lugar, velho? Ai, ai. Ah, desculpa esse fone aqui. Alô, alô, testando, testando, alô. Espera aí que eu vou. Tô comendo uma maçã. Terminado de comer maçã. Uma das poucas frutas que eu gosto, cara, é maçã. Muito bom. Eu acho que essa massa aqui não deve ser natural não, velho. Supermercado? Essa maçã aqui deve ser feita no laboratório, certeza. Cadê pegar uma maçã verdadeira? Extrair o DNA dela. Pegar, sei lá, uma. Um molde, uma bola de plástico, sei lá. Misturar e fazer a maçã, cara. Tenho certeza que não é natural. É bom, mano. Eu já sei o que. Ah, enfim. É. Deixa eu ver. É. Tá chovendo, tá chovendo. Tá chovendo o dia todo, cara. Eu acordei cedo pra ir no posto. E já tava chovendo. Coisa lamentável é posto, né, cara? Tinha que fazer um exame lá. Tava logo cedo, chovendo e. Nossa, eu fui morrendo. Primeiro que eu. Não podia comer, eu fiquei desde as 6h30 de ontem Até hoje, até as 6 e pouco da manhã de hoje, sem comer. Sabe, eu dormi fraco, com aquela fome. Dormi fraco, acordei fraco. Vontade de comer. Então, eu fui no poço lá. E, nossa, cara, que saco, né? Logo cedo, cheio de gente, cara. Lotado de gente. Nem eu e minha mãe fomos. Eu fui com a minha mãe também, que ela tinha lá que fazer também. Ela foi comigo. E. Cara. E. Cara, eu odeio as pessoas, cara. Sabe, eu odeio as pessoas. Porque logo cedo, sabe? Assim que ele chegou, minha mãe fumou os primeiros. Aí demorou, tipo, passou o quê? 1 minuto, 2, 5 minutos. Começou a chegar gente pra caralho, velho. E o quê? Velho, mano, velho. Em posto assim, em hospital, você só acha velho. E. Foi me arrotando, velho. E sabe, cada vez que ia chegando mais gente, eu ia ficando com raiva, sabe? Porque eu falava, tá, mas tem mais gente aqui de fila e. Puta, lotado de gente aqui, cara, que bosta. Sendo que eu também tava ali, né? Porque eu também ia fazer o exame, então eu também era um merda que tava ali na fila também. Mas cada pessoa que chegava, cara, sabe? Eu olhava e só velho, velho. Só velho, velho. Só velho. E sei lá, aí. Tal, a gente entrou. Aí, beleza. E chegou um cara lá, velho. Chegou um cara. Que ele tava trazendo, não sei se era, provavelmente era mãe, né? Provavelmente era mãe. Mas tava um cara lá e tava com uma velha. Sabe que acho que a velha não sabia nem onde tava mais. Véio. A velha não sabia nem onde tava mais, não conseguia nem andar direito. A velha nem andar direito conseguia. Aí o cara falava, tá, só você espera aqui, senta aqui e espera aqui que eu vou ver lá. Passava 1 minuto, a velha levantava pra querer, sei lá, ir aonde, ir num balcão ali também junto. Aí, não, não, espera aí, senta aí, fica aí. Aí a velha sentava. Aí passava o quê? Uns dois, 1 minuto, 2, a velha levantava de novo. Sabe, não sabia nem onde tava mais, velho. Aí o cara, não, não, senta aí, fica aí, fica aí. Sabe, e eu olhando, aquela velha, cara, eu fiquei pensando. Que sei lá, por que que as pessoas elas gostam de. Elas querem prolongar a vida, velho. Sabe? Não tô falando que, sei lá, você tem que viver até os 20 e depois morrer. Mas sabe, as pessoas querem prolongar tanto assim a vida, sabe, cara? Não, tem gente aí que fica aí, puta, sendo uma cama, tá ligado? Com, sei lá, 102 anos. Você não consegue nem abrir a boca direito. E eu não entendo, cara, sabe? Eu realmente não entendo. Olhando aquela velha ali, sabe? Que, puta, não conseguia nem andar, velho. Uma função básica do ser humano, que é andar. Eu não conseguia nem andar direito. Sabe? O cara falava ali, não sei lá o que acontecia. Acho que um seu neurônio parou de funcionar, alguma coisa assim, sei lá o que acontece. E o cara falou, não, senta aqui. Ela toda hora levantando, levantando. O cara, não, senta aí, fica aí. Ela levantando, me obedecia, o cara não. Aí eu fico pensando nisso, cara. Eu falo, nossa, que bosta, né? Que bosta. Porque não, sei lá, não morre logo, velho. Tem gente que acha absurdo você falar isso. Não, meu Deus, como assim? Você quer que uma pessoa morre, que não sei o quê. Cara, você vê um monte de velho que não consegue, sabe, nem andar. Não consegue cagar sozinho, velho. Não consegue cagar sozinho. Tem que ter alguém ali pra limpar a bunda. Você volta a ser criança. Quando você fica velho, você volta a ser criança. Não consegue nem limpar a própria bunda. Você não consegue comer. Andar. Uma função básica que é andar. E, cara, eu realmente não quero chegar a esse ponto, sabe? Realmente não quero chegar a esse ponto. Na minha vida, eu quero chegar a um ponto na minha vida, na velhice, que quando chegar um momento que eu não conseguir cagar, um exemplo, eu não consegui mais cagar, que eu não consigo mais me limpar sozinho, eu falo, tá bom, chega, tá bom, já deu, Sabe, sei lá, com. Cara, 80 anos tá bom pra você morrer, né? 80 anos. Sei lá, até 85, 87. Tá bom, né? Você ainda tá. É, 80, não. Sei lá, não acho que nem uma idade tão velha assim. 90 já é. 90 aí, puta, 90 anos, cara, tá. No final já. Sabe, mas, cara, eu não quero chegar a esse ponto, sabe? A dar esse trabalho, sabe, pra família. Tudo bem que eu sei que tem, né, o cara ali, ele cuida da mãe, né, ele tem que cuidar da mãe, mas que obrigação, né, seus pais cuidaram de você, tudo bem que eles quiseram ter e tal, mas, né, os pais cuidaram de você, o mínimo, né, que você tem que fazer é cuidar dos seus pais quando estiverem velho também, né, mas, sabe, eu não quero ter isso, sabe, eu não quero ficar velho a esse ponto de não conseguir nem andar, sabe, precisar de ajuda pra andar, precisar de ajuda pra cagar, pra comer. Ah, pra fazer o básico, pra tomar banho, cara. Sabe, imagina que. Puta, que situação horrível, sabe? Se não poder nem cagar. Sabe? Se não poder andar, cara. Se não poder. Não conseguir andar direito. Mas tem que precisar de uma ajuda de alguém. Não consegue tomar um banho sozinho. E eu não quero, sabe, ter isso, ficar. Esse peso pra alguém, sabe? Alguém ter que me dar banho. Me ter que dar de comer. Sabe, então eu acho, cara, que chega um ponto que eu falo, tá bom, né? Tá bom quando você começa a perder essas funções, você não consegue fazer as coisas básicas. Eu acho que pra mim tá bom, velho. Se eu chegar, sei lá, nos meus 82 e não conseguir mais, sei lá, levantar da cama ou andar, eu falo, tá bom. E, tá, alguém me mata, por favor. Eu não quero, sabe? Cara, imagina que pesadelo. Imagina um pesadelo é você chegar a, sei lá, 100 anos. Aí todo mundo fala, não, eu quero viver 100 anos, eu quero ir ter, estender minha vida até os 102, 100 anos. Mas, cara, você imagina o sofrimento, cara. Imagina a angústia que você sente. Porque a maioria das pessoas que chega a 100, 102 anos, a pessoa tá praticamente um morto já, né? Um morto vivo, a pessoa não consegue nem falar. A pessoa não consegue nem abrir a boca, não consegue nem se mexer. Você vê esses velhos aí. Eu falo velho, né? Não tô falando pejorativo, tô falando porque é velho, sabe? Velho. Aí você vê um monte de velho, sabe? Que chega lá, tem 90 anos, sei lá, 90 anos, já tá na cadeira de roda, sabe? Já tá morrendo, não consegue andar mais, sabe? Tem gente que fica cego. Cara, imagina você ficar cego, velho. Você não conseguir ver. O que, que cego vê? Você passa a sua vida inteira enxergando, sei lá, você chega até os 90, você fica cego, você perde a visão. Imagina que coisa horrorosa, cara. Sei lá, eu penso comigo mesmo que se um dia eu ficar cego, cara, pode ser a idade que for, eu me mato. Na moral, eu me mato. Sei lá, eu acho que eu não ia conseguir viver sem enxergar, velho. Sabe, porque, sei lá, você enxerga tudo, você vê a árvore. Você vê um pássaro, você vê aqui, você vê as coisas assim, e do nada você passa, não vê mais nada, cara. O que que cego vê? Preto? Você vê nada? O que que é nada, sabe? O que que é você não vê nada? Enfim, imagina, nossa, sei lá, se sofreu um acidente com 22 anos e ficar cego, cara, coisa horrorosa. Que coisa horrorosa, sabe? Você tem a vida inteira pela frente. Pra ver tudo e, sei lá, ver outras paisagens, ver outros países, viajar assim, só que você não vê nada, você não vê mais. Qual a graça é você viver sem ver? Coisa horrorosa. Ah, cara, então eu acho que se eu ficasse cego eu me matava, velho. Na moral, eu me matava, porque, sei lá, eu não ia conseguir viver cego, cara. Porque é uma coisa horrível. Imagina você ficar cego, não conseguir ver. Enfim. É, aí tem os velhos, né, cara? Chega a 90 anos, 95, 100 anos, sabe? Os caras fazem reportagem, mostra lá, ó, sei lá, Dona Roseide, Dona Neide, chegou a 100 anos, todo mundo comemora, fala, ó, parabéns, Dona Neide, você chegou a 100 anos, que maravilha, olha só, isso aqui é uma história de superação. Não, cara, não é história de superação, é horrível, sabe? Dona Neide não consegue nem falar, não consegue tomar um banho, não consegue andar. O Dona Neide só dorme e acorda. e passo o dia inteiro na porra da cadeira ou no sofá assistindo TV. Só isso que a dona Neide faz. Ela não faz mais nada. Ela não faz exercício. Ela não anda. Ela não se diverte. Ela só fica ali sentada, assistindo TV, esperando a morte, cara. Sabe, ela não consegue nem falar. Sabe, imagina, cara, você não conseguir falar. Chega um ponto que você não conseguir falar, não conseguir mais abrir a boca e falar. Coisa horrível, cara. Sabe, eu não. Quando eu olho pra uma pessoa assim que chegou na cidade tão avançada, cara, que a pessoa tá lá sentada numa cadeira de rodas, não consegue nem falar, eu não vejo como isso legal, como superação. Eu não vejo isso como motivador. Olha só, chegou 100 anos, isso aqui motiva muita gente. Não, eu não vejo isso como motivador, cara. Eu vejo isso como um pesadelo horrível, sabe? Que você ficar sentado ali no sofá, só assistindo televisão o dia inteiro, você só come, sabe? Espera alguém ali chegar e tem que dar comida na sua boca, sabe? Aí, sei lá, você caga numa fralda, a pessoa vem e te limpa. Você vai tomar um banho, a pessoa tem que ir lá, tirar sua roupa, te dar banho. Nossa, cara, nossa, que horrível, que coisa horrorosa, velho. Coisa horrorosa de se viver. Eu não quero chegar a esse ponto, velho. Chegar a ficar velho assim, sabe? Nossa, sai fora, só de pensar já me dá um calafrio. Sabe? Porque imagina essas pessoas que ela pensa, que ela não consegue falar. Não consegue nem se mexer. Imagina o que ela pensa, sabe? Ela deve estar pensando enquanto a pessoa ali tá fazendo reportagem ou tá dando a comida ali. Ela deve estar pensando, cara, me mata, por favor. Eu não aguento mais. Me mata. Me mata, por favor. Eu penso isso, cara. Eu acho que essas pessoas pensam isso, porque não é possível que ela pense, nossa, cheguei aos 100 anos, que vitória. Não, acho que ela pensa, por favor, alguém me mata. Alguém me mata, por favor. Sabe, eu ia querer isso, sabe? Se eu ficar nessa situação. Eu ia falar, meu Deus, me mata, por favor, manda alguém me matar. Ou, sei lá, me dá uma parada cardíaca. Que horrível, cara, você ficar numa cadeira de rodas, você ficar num sofá em casa, sabe? Assistindo TV ali e não poder se mexer, cara. Imagina você querer andar, você querer sair na rua, você querer, sei lá, correr, você querer coçar as costas, não conseguir, não poder, cara. Imagina que horrível, que coisa horrorosa. Sabe? Que pesadelo, cara. Isso, cara, eu acho que isso é o inferno de verdade. Isso é o inferno. Cara, coisa horrorosa não poder se mexer, cara. Você precisa de ajuda pra tudo. Nossa, que coisa horrível, cara. Coisa horrível. E pior que as pessoas comemoram isso. Ó, dona Ney chegou aos 100 anos. Ó, que história de motivação. Não, não é motivação, cara. Ninguém quer ficar numa cadeira de roda babando. Ninguém quer isso, cara. Ninguém quer isso. Sabe? Não, não entendo, cara. Como alguém acha isso motivador por algum motivo? Não sei. Nossa, que coisa horrível. Só sinto pena dessas pessoas, sabe? A pessoa não pode nem falar, por favor, me mata. Pode nem falar isso. Ah, oh, cara, que horrível. Agora eu parei aqui pra pensar aí, cara. Nossa, que situação, velho. Que coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Enfim. Essa semana. Deixa eu ver. Acho que foi ontem, né? Foi ontem? Foi hoje? Não sei. Ontem. Tá um bafafá no Twitter. Porque parece que teve uma manifestação, eu acho, né? Do pessoal pró-Bolsonaro, alguma coisa assim. Eu não sei. Não acompanho essa. Tô acompanhando mais política e tal. Acho que teve passeata, né? Alguma coisa assim, apoio, alguma coisa, sei lá, não sei. E parece que uma militante, né, do esquerdista, né, entrou lá. E uns velhos, uns três velhos, cara, foram pra cima dessa mulher. Até um velho deu uma gravata na mulher. E tá todo mundo discutindo isso por algum motivo, sabe? Falando que, ah, não, ele deu pessoal de direita, né? Pessoal, não, ele deu ali um mata-leão porque ela tava com alguma coisa pontiaguda nas mãos. E aí o pessoal de esquerda falou: que olha só esses bolsonaristas, como eles são, eles são violentos, olha o que eles fizeram com essa pessoa. Aí fica essa discussão de bosta que não leva a lugar nenhum. Sabe que, cara, o que que vai mudar? Sabe, você ficar discutindo ali, falar, não, esse velho tava certo em dar um mata-leão na mulher, porque ela tava ali querendo ferir alguém, tá? E aí? E a pessoa critica, não, esses bolsonaristas são horríveis, porque olha o que eles fizeram com essa mulher, dá uma gravata, tá, e daí, cara, o que que vai mudar? Sabe, cara, o que que vai mudar na sua vida? Sabe, se a mulher ali, ela tava tentando matar alguém, ou se o velho tava certo ou tava errado, o que que muda, cara? Sabe, qual que é o motivo das pessoas ficarem discutindo isso, cara? Sabe? E eu não entendo, seriamente, eu não entendo. Na verdade, assim, quando. Eu só vi de relance, porque eu não. Sabe, eu perdi o saco pra isso, pra ficar acompanhando uma de política, esse negócio de briga política, sabe? Então eu só vi ali por cima e, sei lá, saí fora. Sabe, porque, cara, isso é muito chato, cara, esse negócio de. Nossa, depois que eu. O pessoal ficou politizado, cara. Ficou, sabe, tudo chato. Qualquer coisa é política, qualquer coisa é esquerda e direita, sabe? Qualquer coisa é bolsominion, é, sei lá, porra, não sei, cara. Tudo, negócio chato, tá chato. Tudo, rede social tá chato, principalmente o Twitter, cara. O Twitter, puta, é um lugar chato demais. É muito chato. Enfim, falando em. Rede social, velho. Eu tava pensando aqui. Tava pensando, não, na verdade eu vi. No Facebook. Um moleque que ele. A página assim de zoeira, não sei que página que era, não lembro agora. A página de zoeira compartilhou um vídeo de um moleque lá e tal. Ele falando: ah, novinho aqui. Ah, você fica com essa droguinha porque você prefere ele, não sei o que, novinho e tal. Cara, eu vi esse vídeo, tá engraçado e tal, beleza. Mas eu vi esse vídeo e falo, cara, por que as pessoas fazem isso, sabe? Por que as pessoas compartilham essas coisas, cara? O que leva um cara, sabe, a fazer um vídeo, né? Fazer um vídeo, né, filmando o rosto dele, falando qualquer bosta. E postar ali na no Facebook, cara, postar na internet. Sabe? É igual foto, cara. É igual foto. Sabe? Você entra no Facebook. E as pessoas estão tudo lá. Feliz. Tá todo mundo feliz, todo mundo sorridente. Você vê as fotos das pessoas, elas estão sorrindo. Né? Elas estão ali. Não, tá tudo bem aqui. Legendinha, aquela legendinha padrão, né? Essa Deus que ilumina o caminho, sei lá. A pessoa tudo feliz, tudo postando mil maravilhas e. Cara, por quê? Por que as pessoas elas precisam disso, cara, sabe? Isso nada mais é do que as pessoas buscando aceitação, né, cara? É buscando aceitação. Na verdade, eu também sou assim, né? Todo mundo é assim, cara. Todo mundo. É quando posta alguma coisa, comenta alguma coisa, a pessoa quer que os outros vejam, né? Normal. Quer que os outros vejam, quer que as pessoas ali vejam, quer ser aceitas por elas terem aquela visão, né? Agora vem. Sabe, eu entendo porque as pessoas buscam, principalmente por like, sabe, cara? Pessoas buscam aceitação, as meninas elas postam foto, né, no espelho assim, sabe, com aquela roupa puta apertada, bota com aquela legenda e tal, e você vai ver tem 1.200 curtidas, amei, todo mundo comentando, linda, linda, linda, linda, sabe, cara, eu não sei, sabe, eu pego as minhas fotos no Facebook, eu troco, sei lá, a cada 6 meses, é só pra atualizar, não sei por que também. Sei lá, a cada 6 meses lá eu troco, tiro uma foto nova. Mas eu não entendo porque as pessoas ficam postando foto direto, cara. Todo dia ali, todo dia. As pessoas ficam postando foto pra querer ganhar like. pra, sei lá, inflar o ego, sabe? Inflar o ego pra sentir importante. Falar, olha só, postei uma foto há 30 minutos e teve 100 curtidas. Aí. Ah, cara, é horrível isso. Cara, falando em rede social, é engraçado. Porque, principalmente esse negócio político, né? Porque todo mundo agora quer falar sobre política, né? E eu vejo que, sabe, todo mundo tá querendo lacrar. Todo mundo quer lacrar, todo mundo quer imitar. Porque se você imitar, se você lacrar, é daquela resposta, todo mundo fala, uou, desbancou, né? Você ganha muitas curtidas, né? No seu comentário. As pessoas, elas começam a te seguir. Cara, eu. Puta, eu tentei, eu editei, né, o podcast passado. Eu coloquei umas músicas de fundo, né, ao longo do podcast, bem baixinho assim, só pra não ficar aquele só eu falando, aquele silêncio total. Só que, cara, isso dá muito trabalho, velho. Isso dá muito trabalho. Você é doido. Cara, eu demorei muito pra editar aí, sabe? O podcast foi o quê? Uns 40 minutos, sabe? Eu fui colocando as músicas ao longo assim do podcast. Cara, foi muito chato. Não é chato, demora. É muito demorado, cara. Sabe, puta, né? Nem uma edição profissional, sabe? Só joguei a música ali aleatória e tal. Coloquei momento ali, sabe? Edição e tal. Só coloquei as músicas de fundo e, cara, isso deu muito trabalho, velho. Isso deu muito, muito trabalho. Nossa, eu demorei, sei lá, eu demorei com umas 3 horas, velho. Sério, sem brincadeira. Só pra colocar aquelas músicas ali. Na hora que eu escutava um pouco, colocava música e tal, hein, abaixava, media lá. Nossa, cara, isso demora muito. Aí depois de colocar as músicas, né? Colocar as músicas de fundo, aí ter que ir lá no Sony Vegas, renderizar pra poder colocar no YouTube, colocar a imagem lá de fundo. Nossa, cara, isso demora muito, velho. Demora muito. Sabe, eu não sei se lá no Sony Vegas, eu não sei se é a internet ou o computador, mas demora muito, cara. Você é doido. Aquele podcast, eu não sei se é normal, não sei, não entendo, mas o último que eu gravei, acho que teve uns 40 minutos e demorou 1 hora, cara, demorou 1 hora e 10 pra terminar de renderizar ali. Nossa, demorou muito, velho. Eu querendo dormir, o negócio não ficava pronto. E sei lá, acho que esse aqui eu não vou editar não, velho, na moral. Porque, nossa, dá muito trabalho, cara, dá muito trabalho. Você é louco e demora, porque eu tenho que escutar tudo. Aí eu acho e eu falo, ah, esse momento ficaria legal com a música, eu coloco a música, aí tal, deixo ela baixa, aí depois passa o momento ali e falo, ah, seria legal colocar música nesse momento, eu vou lá, coloco. Aí eu não sei se tem que colocar música uma atrás da outra pra não parar nunca. Eu não sei. Mas, cara, dá muito trabalho, velho. Dá muito trabalho. É um saco, tem que procurar música. Sem direito autoral, porque senão, né, eu coloco lá no YouTube e o YouTube bloqueia o vídeo, sei lá o que que ele faz, ou me estraga, um processo, não sei. Não só sei que não pode colocar música com direito autoral. Aí tem que pesquisar música sem direito autoral. Aí tem um site lá, só que é pago, eu não quero pagar porque eu nem ganho dinheiro com isso aqui, eu tô fazendo só porque. Eu só por hobby, só por fazer mesmo. Eu não quero pagar, sabe, pra comprar música, sabe? Comprar música, cara. Tem que comprar música. Aí tem um site lá que tem música gratuita, só que é muito pouco e sei lá, cara, dá muito trabalho editar isso aqui. E sei lá, não sei se eu vou editar isso aqui não, uma preguiça. Se bem, cara, que editar, eu gosto de editar, porque distrai. Tá bem legal. De certo modo é legal. Me distrai, né? Eu fico lá editando e tal. Pelo menos eu tô fazendo alguma coisa e isso de. Distrai assim a minha mente, sei lá, eu até que gosto de editar e tal, só que, ah, cara, sei lá, dá muito trabalho, sabe? Então, chega na hora que dá preguiça e eu não sei, sabe, fazer. Enfim. E, cara, eu. Sabe que eu não entendo, cara? Quer dizer, eu entendo, né? E tal. Mas ontem eu tava vendo sobre. Eu não sei o que eu tava pesquisando, era sobre. Acho que é, não sei, alguma coisa relacionada a podcast e tal. Aí. Ah, tá, eu tava num grupo lá. Aí o cara. Num grupo assim de podcaster lá. E o cara perguntou umas dicas lá sobre, acho que é hospedagem, né, dica de como fazer assim, um podcast. E beleza, aí um cara comentou lá e. Comentou, ó, tem um site tal. Site bom que ele dá umas dicas. Aí eu, sei lá, eu entrei num site, cara, e eu não entendo, sabe? Esse site que dá dica, que dá dica de como você fazer um vídeo pro YouTube, como você criar um canal, como você fazer um podcast. Sabe, eu não entendo, cara. Sabe, o cara posta tudo, falando, escolha um nome legal, porque, lá, escolha um tema, porque você vai falar sobre isso, é bom deixar os ouvintes. Sabe, cara. Tudo bem, você quer fazer um negócio profissional, quer ganhar dinheiro, não, ficar famoso, crescer e tal, beleza. Mas sabe, se você quiser só fazer um podcast, fala, ah, cara, vou brincar aqui, vou fazer aqui. Sabe, cara, só pegue e faz, mano. Sabe, pegue e faz. Sabe, pega, sei lá, um microfone ou. Não que nem eu, sei lá, baixa um aplicativo, grava pelo celular mesmo. E só faz, cara. Tenta ali, faz lá, qualquer imagem qualquer lá e tal, e grava sobre o que você quer falar e joga na internet, sabe? Aí se você quiser fazer um negócio melhor, você fala, tá, aí você vai aprendendo, sabe? Como editar, como sei lá, fazer o que, transição e tal. Mas o cara vai começar um negócio, o cara precisa de tutorial pra tudo, sabe? Vai precisar de tutorial pra tudo, falar, ah, como que eu faço banner, como que eu escolho o nome do canal, qual que é o nome do canal, nome do podcast, qual que é o nome é melhor, ah, imagem, não sei o que, o que que eu faço. Sabe, cara? Só pega e faz, velho. Só pega e faz. É porque ali errando, né? Fazendo um negócio. Ficar uma bosta. Né? Que nem o meu aqui. É o meu aqui, eu, sei lá, eu tento me esforçar. Mas eu sei que é uma bosta. É, sei lá, um podcast genérico e tal. Mas, sei lá, eu tento, sabe? Me esforçar. Eu até aprendi agora a mexer nos programas de áudio e tal. Vendo os vídeos no YouTube. Né, a imagem do canal, escolhi o nome, fiz tudo sozinho e tal. Mas o cara vai começar, o cara quer dica pra tudo, o cara quer, sabe, ah, qual nome eu coloco, qual descrição eu coloco, o que que eu faço, será que eu faço uma página, será que eu faço um tweet, sabe, sei lá, cara, faz o bagulho e tenta, vê como é, sabe, sei lá, se você não gostar, você para, se gostar, você vai aprendendo ali, mas o cara precisa de um tutorial pra tudo, sabe, pra começar, pra fazer, e eu não entendo, cara. Quer dizer, eu entendo, cara, quer fazer um negócio maneiro, tal, beleza, mas, cara, só tenta, sabe, sozinho, faz lá um negócio, hein, tem muita ajuda, sabe, tenta ver como que é, cara, tenta ali, sabe, faz o negócio pra ver como que vai sair, como que vai ficar, sabe, depois, com o tempo, você vai aprimorando e tal, e só faz, velho, só faz, e... O que eu recomendo também, cara, você fazer um podcast. Qualquer bosta, sabe? Sei lá, bota um mais genérico e fala qualquer merda, sabe? Porque é bom, cara. É bom, negócio da hora. Sabe, você, sabe, você relaxa, sabe, você. Eu não sei, isso aqui é meio que um hobby pra mim, sabe? Acho que eu falei isso no episódio anterior, não sei. Mas quando eu termino de gravar aqui um episódio, eu já quero fazer outro. Sabe, eu já quero gravar mais, quero gravar mais. Falar, ah, eu posso falar sobre isso aqui, sobre isso aqui, sobre isso aqui, sobre isso aqui. Eu quero, sabe, gravar. Porque é um negócio ali que eu fiz agora, sabe? Eu tô entrando agora, tô aprendendo agora. E, sabe, é bacana, cara. É um negócio contagiante, sabe? Você fica animado pra gravar, pra postar, pra editar. É um negócio bacana pra você distrair, sabe, cara? Se tiver aí meio mal, se tiver, sei lá, meio pra baixo, assim, com sua vida é uma bosta. Sabe, sei lá, cara, faz um. Sabe, tiver desempregado, fudido. Faz um podcast, cara, sabe? Pode ser de qualquer jeito, sabe? Só grava e joga. Mas faz, cara, porque é bom. Mesmo que ninguém ouça, sabe? Eu posto aqui. E tal, algumas pessoas veem, umas quatro pessoas veem. Falando nisso, no último podcast no YouTube, ele alcançou 23 visualizações em um dia, hein, cara. Olha só, o primeiro que eu postei não teve nenhuma até hoje. Aí o segundo teve duas visualizações, uma contando a minha, entrei com outra conta. Aí o terceiro, acho que teve, não sei, acho que foi só quatro que eu postei agora, mas esse último que eu postei lá no YouTube teve 23 visualizações em um dia, cara. E, puta, isso aqui eu fiquei, sabe? Eu até me espantei. Eu falei, o quê? O que aconteceu? Alguém me divulgou? Não sei lá, alguém caiu de paraquedas. Mas, puta, eu fiquei muito, muito animado, sabe, cara? Eu falei, caraca, 26 visualizações, 26 pessoas ouviram. Sei lá se ouviu todo, mas pelo menos clicou, sabe? Pelo menos ouviu ali um trechinho, um pouquinho. Sei lá se isso aqui que eu vou postar vai ter o mesmo tanto de visualizações. Acredito que não, né? Não sei. Mas, puta, quando eu vi ali que, entre aspas, né, muitas aspas, estourou, né? Que em um dia alcançou 26 visualizações, eu fiquei, caralho, cara, que da hora, que foda. Aí eu fiquei muito animado, cara. Fiquei, caraca, 23 pessoas me ouviram, caralho. Porque você imagina, a gente pensa assim na internet, em números, tá, 26 não é nada. Mas você imagina, sei lá, 26. Imagina um grupo na rua de 26 pessoas. Muita gente só olha assim e fala, caraca, 26 pessoas juntas ali, grupão, hein? Então, cara, sabe, eu, puta, eu acho muito da hora isso aí. E, sabe, eu tenho uma fobia, uma mania que sempre quando eu posto, eu fico toda hora vendo em cada lugar que eu posto, ver quantas pessoas viram. Eu vou no SoundCloud, eu vou no YouTube, eu vou ali no Castbox. Sabe, eu vou no Spotify, fico vendo ali, sabe, atualizando, falei, cara, quantas pessoas viram, quantas pessoas viram. Só que, na verdade, sinceramente, eu não me importo, mas eu gosto de ver, porque fala, caraca, será que, sei lá, 10 pessoas ouviram, 5 pessoas ouviram? Mas eu fico vendo ali toda hora, sabe, mas não me importo muito com o número, sabe, eu faço isso aqui porque eu gosto, né, porque é um negócio legal pra fazer. Sei lá, sabe, você me distrai, você fica mais leve. É legal, cara, bacana. Faz aí, tenta você, eu sei que tá ouvindo isso aqui. Tenta aí fazer, cara, faz um aí. Sei lá, qualquer jeito que você quiser e posta, é muito bom, cara. Realmente muito bom. Alivia, sabe, você fica. Não é mais feliz, sabe, você fica, sei lá, é um negócio animador, sabe, você fica com vontade de fazer. Pelo menos eu, né, não sei as pessoas. Mas eu sei que. Essa euforia que eu tô agora de querer gravar, querer postar e tal, eu sei que uma hora vai passar. Porque, ó, a chuva aí. Se estiver ouvindo barulho de fundo aí, foi mal, é a chuva. Mas eu sei que essa euforia vai passar, velho. Sabe por quê? Porque sempre quando eu começo uma nova coisa, uma nova atividade, um novo projeto, eu fico na euforia ali por, sei lá, uma, 2 semanas, um mês, eu fico na euforia de fazer ali direto e tal, não, vou fazer. Porque eu vou fazer isso aqui, eu vou tentar e tal. Só que aí passa ali uma, 2 semanas, um mês. Chega ali e fala, né, tá, beleza, outra hora eu faço. Ou eu começo a fazer ali, passa uns minutos, eu falo, mais tarde eu vejo, mais tarde eu vejo. E quando eu vejo, eu já abandonei. Né? Inclusive eu tenho uns cursos online que eu comprei. Eu comecei a fazer. Só que agora eu meio que abandonei. Tô com 4 cursos lá que eu abandonei pela metade. Meu computador, né, deu pau e tal, mas eu tinha parado antes do computador dar pau. E sei lá, agora eu vou arrumar o computador e vou voltar a fazer o curso, eu vou terminar dessa vez. Mas é sempre assim, cara. Eu sempre começo alguma coisa naquela euforia. Nossa, que legal, esse negócio é muito bacana. Aí passa um tempo e eu já. Cara, sei lá. Sabe, eu sei que vai chegar um momento que eu não vou querer mais gravar. Eu falo, ah, cara, gravar? Eu sei lá, não sei. Ou sei lá, isso aqui pode ser diferente e tal. Enfim. Ah, não sei. Deu 36 minutos e tal. 36 minutos. Acho que tá bom, né? Eu já não tenho tanta coisa pra falar, já enrolei e tal. Inclusive, eu anotei um monte, cara, um monte de coisa. Porque eu fico pensando aqui nos temas quando eu tô fazendo alguma coisa. Sabe, quando eu tô, sei lá, trampando aqui. Quando eu tô no banheiro, quando eu, sei lá, eu tô escutando música, eu tô fazendo alguma coisa, eu fico pensando nos temas. Eu, cara, eu vou falar sobre isso aqui. Vou falar sobre isso aqui. E eu vou falar assim, assim, assim. Eu fico montando como que eu vou falar na minha cabeça, sabe? Aquela voz que você tem na sua cabeça. Eu fico usando ela, eu fico falando, tá, vou falar sobre tal tema. Aí eu fico conversando comigo mesmo. Aí, por exemplo, sei lá, eu vou falar sobre, sei lá, política, fica na minha cabeça. Tá, porque as eleições e tal, eu fico falando na minha cabeça sobre isso e eu vou criando ali um assunto, sabe? Vou criando e criando e criando. Aí eu falo, beleza, vou gravar sobre isso, eu sei o que vou falar, beleza, tranquilo. Mas quando eu sento e começo a gravar, cara, eu não consigo mais desenvolver. Eu não consigo mais. Sabe, enquanto eu tô ali na minha cabeça, só na minha cabeça, beleza, o negócio flui, eu consigo falar, sabe, como se eu fosse um palestrante foda, sabe? Eu falo ali, desenvolvo, não sei o quê. Mas quando eu sento pra gravar, eu falo, tá, eu vou gravar. Quando eu sento pra gravar, não sai, cara, eu não consigo, sei lá. Ontem mesmo eu gravei, acho que umas 4 ou 5 vezes. Gravei umas 4 ou 5 vezes e eu fiquei muito puto porque eu tava pensando nesse assunto. Eu tava muito na pira, sabe? Eu tava muito. Caraca, é isso mesmo. Agora, puto, eu consegui desenvolver o assunto. Eu sei o que eu vou falar, vai ser bacana. Aí eu sentei, comecei a gravar, cara. E não foi. Não rendeu, sabe? Não consegui. Não foi. E, enfim, eu fiquei muito puto. Até aconteceu um monte de merda e tal. E acho que eu vou colocar uns áudios aí pra vocês verem aí como que foi a gravação de ontem. E, cara, eu. Sabe, eu não conseguia, eu gravei e falei, ah, dá foda-se, não vou gravar mais. Aí, beleza. Aí hoje aqui, né, eu fui aí nesse posto, encontrei aquela velha. Eu falei, cara, eu vou falar aqui sobre algumas coisas e tal, bacana. Aí, beleza, tô aqui, né? Fazendo e tal, sei lá, não ficou muito bom, eu sei que não ficou, eu sei, tenho certeza que não ficou muito bom, deve ter ficado muito ruim, sabe, sei lá, acho que ninguém vai ouvir tudo, inclusive, cara, eu não sei, porque é ruim quando a gente começa alguma coisa que a gente não sabe ali um meio que um parâmetro, tá ligado? Por exemplo, eu não tenho um público, né, definido, eu comecei agora, tudo bem, beleza, sabe, mas uma pessoa ouve ali, algumas pessoas ouvem um pouco ali naquela plataforma, as pessoas ouvem ali. Eu não sei se é a mesma pessoa que ouve em várias plataformas para conferir, ou se são pessoas diferentes. Por exemplo, esse podcast anterior que, né, entre aspas, explodiu, né, no YouTube que eu coloquei. Eu não sei se essas pessoas, sei lá, nesse aqui elas vão ouvir, ou sei lá, elas só ouviram ali e falaram, ah, muito ruim essa bosta, não vou mais acompanhar. não sei. Enfim, só com o tempo, né, a gente vai ver e tal. Mas sei lá, não tem um público, não sei qual é o meu público, eu nem sei se as pessoas ouvem, né? Escutam, ouvem ou escutam? Eu nunca sei, cara, sabe? As pessoas ouvem, as pessoas escutam, não sei quando usar a palavra ouve ou escuta. Enfim, aí eu nem sei se as pessoas ouvem tudo, sabe? Tô aqui gravando, mas pode estar ninguém escutando. Isso é legal. É bem legal saber, sabe? Será que alguém escutou tudo? Será que não escutou? Será que escutou? Eu não sei. Enfim. 40 minutos, enrolei mais um pouco aqui. Tal, aí eu notei aqui uns assuntos e. Sei lá, eu tentei gravar algumas vezes, não rendeu porque. Ah, não tô inspirado. Só se eu ficar, sei lá, uma semana sem gravar uma, 2 semanas sem gravar nada, na outra semana eu volto e gravo bem. E porque é impressionante, cara, porque o primeiro, o segundo episódio que eu postei, nossa, foi horrível, horrível, sabe? Não que hoje em dia seja perfeito, seja top, mas quando eu escuto de vez em quando os antigos, sabe, que eu dou um play pra ver, acho que deixa eu ver, nossa, cara, é horrível, sabe, horrível. Aí o primeiro que eu postei foi meio assim e tal, porque eu comecei, falei, ah, tá, vou gravar o um podcast, mas eu não tinha tema, falei, tá, beleza. Aí eu fiquei 2 semanas sem postar nada, sem fazer nada. Aí quando eu resolvi gravar de novo, ficou bacana. Sabe, o episódio fluiu porque eu tinha o que falar, sabe? Ficou legal, eu acho que ficou legal aquele lá. Então, quando não tem um tema, eu fico enrolando e tal, fica meio ruim. Eu sei que ficou ruim, eu sei que ficou ruim, mas sei lá, eu quero gravar. Isso que é o foda, porque eu quero gravar, só que eu não sei, quer dizer, eu sei, eu tenho um tema, mas não consigo desenvolver. Então, eu quero gravar, só que sei lá, quando eu gravo, fica ruim. Então, eu fico nesse dilema, tal, eu quero gravar, mas eu sei que eu não tenho muita coisa para falar e eu fico nessa. Enfim, já deu 42 minutos e tal, beleza, é isso aí. Se quiser enviar algum e-mail, alguma coisa, sei lá. O e-mail vai estar aí na descrição. Se quiser, sei lá, ninguém vê e-mail, né, cara? Ninguém vê e-mail. Eu vejo assim muitos podcasts e tal, os caras falam, vou ler o e-mail. Só que ninguém envia e-mail, cara. Sabe, porque sei lá, é meio chato, sabe? Você ir lá, enviar um e-mail e tal. O cara anuncia o e-mail, só que ninguém envia, cara. Eu mesmo não envio. Eu ouço vários podcasts, mas nunca envio um e-mail, porque, sei lá, sei lá, meio que preguiça, sabe, cara? O cara só envia um e-mail quando o cara gosta muito, né? Quando o cara, puta, eu gosto desse podcast, eu gosto dessas pessoas, eu gosto e eu vou enviar um e-mail. A pessoa vai lá e envia um e-mail, mas quando a pessoa só escuta, fala, ah, eu acho legalzinho, bacana e tal, distrai aqui, a pessoa não envia. Ela só escuta, ah, tá, beleza, não tem por que enviar um e-mail. Aí envia e-mail quem é muito fã mesmo, gosta do podcast, gosta do cara, da pessoa. Enfim, agora começou a chover mais. Vai ser o dia inteiro chovendo, eu tenho certeza. Não vou conseguir fazer nada. Tinha um serviço pra fazer aqui, mas não vai dar. Pra eu gravar isso aqui, sei lá, eu vou lá. Vou ver se eu edito ou não. Vou ver, conferir se mais alguém assistiu os outros episódios e tal. Enfim, é isso aí. Valeu, falou.